Ficheiro 35, página 303, capítulo 18, quarta-feira, 18 de junho. Lisbeth Salander acordou sobressaltada de um sono sem sonhos. Estava ligeiramente agoniada. Não precisou de voltar a cabeça para saber que Mimi já tinha saído para o trabalho, deixando o seu cheiro a pairar no ar abafado do quarto. Na noite anterior, tinha bebido demasiadas cervejas, com as Evil Fingers no Kvarnen. Mimi aparecera pouco antes da hora de fechar e fora com ela para casa e para a cama. Lisbeth, ao contrário de Mimi, nunca se considerara uma lésbica. Nunca se dera sequer ao incómodo de perguntar a si mesma se era hetero, gay ou bissexual. Estava-se nas tintas para rótulos e achava que com quem passava as suas noites era assunto que lhe dizia respeito a ela e a mais ninguém. Quando podia escolher, preferia homens e eles iam à frente, estatisticamente falando. O único problema era encontrar um que não fosse um cretino e ao mesmo tempo fosse bom na cama. Mimi era um compromisso simpático e, além disso, excitava. Tinham-se conhecido durante o Festival do Orgulho, um ano antes, e Mimi fora a única pessoa que ela apresentara às Evil Fingers, mas continuava a ser uma coisa casual para ambas. Era agradável estar deitada perto do corpo quente e macio de Mimi, e Lisbeth não se importava de acordar com ela e de tomarem o pequeno almoço juntas. O relógio marcava as 9h30. Elizabeth perguntava a si mesma que raio poderia tê-la acordado quando a campainha da porta voltou a tocar. Sentou-se na cama surpreendida. Nunca ninguém lhe batia à porta àquela hora. Na realidade, muito poucas pessoas lhe batiam à porta. Embrulhou-se no lençol, dirigiu-se ao vestíbulo com passos ligeiramente cambaleantes e abriu-a. Ficou a olhar diretamente para os olhos de Mikhail Blomkvist. Sentiu um arrepio de pânico descer-lhe pela espinha e recuou um passo. Bom dia, Fröken Salander, cumprimentou ele jovialmente. Vejo que a noite foi agitada. Posso entrar? E sem esperar por uma resposta, entrou, fechando a porta atrás de si. Olhou com curiosidade para os montes de roupas espalhados pelo chão de vestíbulo e para a muralha de sacos de plástico cheios de jornais. Em seguida, espreitou pela porta aberta do quarto, enquanto o mundo de Lisbeth Salander se punha a girar na direção errada. Como? O quê? Quem? Blomkvist observava, divertido, a confusão dela. Assumi que ainda não tinha tomado o pequeno almoço, de modo que trouxe umas sanduíches. Temos carne assada, peru com mostarda de Dijon e, como não conheço as suas preferências, uma vegetariana com abacate. Dirigiu-se à cozinha e começou a lavar a máquina do café. Onde é que tem o café? Perguntou. Lisbeth ficou no vestíbulo como que petrificada, até ouvir a água correr da torneira. Deu três passos rápidos em frente. Pare, pare imediatamente. Apercebeu-se de que estava a gritar e baixou a voz. Raios! Não pode entrar por aqui dentro como se a casa fosse sua. Nem sequer nos conhecemos. Mikhail deteve-se com uma caneca na mão e voltou-se para olhar para ela. Errado. Conhece-me melhor do que praticamente qualquer outra pessoa, não é verdade? Voltou-lhe as costas e encheu a máquina de água. Então começou a abrir armários à procura do café. Por falar nisso, sei como faz. Sei os seus segredos. Lisbeth fechou os olhos, desejando que o chão parasse de girar-lhe debaixo dos pés. Estava num estado de paralisia mental. Estava com uma bruta ressaca. A situação era irreal e o cérebro dela recusava-se a funcionar. Nunca antes encontrara um dos seus sujeitos face a face. Ele sabe onde eu moro. Estava ali, na cozinha dela. Aquilo era impossível, era absurdo. Ele sabe quem eu sou. Sentiu o lençol escorregar e apertou com mais força à volta do corpo. Ele disse qualquer coisa que ao princípio ela não percebeu. Precisamos de falar, repetiu Mikhail, mas penso que primeiro é melhor tomar um duche. Lisbeth tentou falar razoavelmente. Ouça, se está a pensar em armar sarilhos, não é comigo que tem de falar. Eu limitei-me a fazer um trabalho. Falo com o meu patrão. Mikhail ergueu ambas as mãos, um símbolo universal de paz, ou de estou desarmado. Já falei com o Armanskis. A propósito, ele quer falar consigo. Fartou-se-lhe de telefonar ontem à noite. Lisbeth não sentia qualquer ameaça, mas mesmo assim recuou um passo quando ele se aproximou, lhe pegou num braço e a guiou para a porta da casa de banho. Lisbeth detestava que lhe tocassem sem autorização. Não quero armar sarilhos nenhuns, disse ele, mas estou ansioso por falar consigo. Quando estiver acordada, quero dizer. O café estará pronto quando acabar de se vestir. Primeiro o duche. Vamos. Ela obedeceu como que desprovida de vontade. Lisbeth Salander nunca fica desprovida de vontade, pensou. Encostou-se à porta da casa de banho e tentou pôr ordem nos pensamentos. Estava mais abalada do que teria julgado possível. Pouco a pouco apercebeu-se que um duche era não só um bom conselho, mas uma necessidade absoluta, após o tumulto da noite anterior. Quando acabou, escapuliu-se para o quarto e enfiou uns jeans e uma t-shirt com a frase: "O Armagedão foi ontem. Hoje temos um problema sério a resolver." Depois de hesitar um segundo, procurou nos bolsos do blusão de couro que deixara pendurado nas costas de uma cadeira. Encontrou o taser, verificou que estava carregado e enfiou-o no bolso traseiro dos jeans. O cheiro a café espalhava-se pelo apartamento. Inspirou fundo e voltou à cozinha. Nunca arruma a casa? Perguntou ele. Tinha enchido o lava-louça de pratos e cinzeiros sujos. Tinha posto os pacotes de leite vazios num saco de lixo e desembaraçara a mesa de 5 semanas de jornais, lavar o tampo sobre o qual colocara canecas. E não estava a brincar. Sanduíches. Ok, vejamos onde é que isto nos leva, pensou Lisbeth e sentou-se em frente dele. Não respondeu à minha pergunta. Carne assada, peru ou vegetariana? Carne assada. Nesse caso fico eu com o peru. Comeram em silêncio, estudando-se mutuamente. Quando acabou a sua sanduíche, Lisbeth comeu também metade da vegetariana. Pegou no amarrotado maço de cigarros que estava no peitoril da janela e tirou um. Foi ele que quebrou o silêncio. Posso não ser tão bom como você, Fröken Salander, a fazer investigação, mas pelo menos fiquei a saber que não é vegetariana, ou, como é R. Froda pensa, anorética. Vou incluir essa informação no meu relatório. Lisbeth olhou para ele, mas o raio do homem parecia tão divertido que acabou por sorrir de má vontade. A situação era totalmente irracional. Beberricou um golo de café. Achou que ele tinha uns olhos bondosos. Decidiu que fosse lá o que fosse, não parecia ser má pessoa. E nada na imp que fizera indicava que fosse um filho da mãe que espancava as namoradas ou coisa assim. Recordou a si mesma que era ela quem sabia tudo. Conhecimento é poder. Por que é que está a sorrir? Peço desculpa. A verdade é que não tinha planeado fazer a minha entrada desta maneira. Não era a minha intenção assustá-la. Mas havia de ter visto a sua cara quando abriu a porta. Foi impagável. Silêncio. Para seu espanto, Lisbeth estava a achar aquela intrusão aceitável. Bem, pelo menos, não desagradável. Vai ter de ver isto como a minha vingança por ter andado a meter o nariz na minha vida privada, continuou ele. Está assustada? Nem um bocadinho. Ótimo. Não estou aqui para arranjar sarilhos. Se tentar sequer tocar-me, vou ter de magoá-lo a sério. Vai se arrepender. Mikhail estudou-a. Tinha pouco mais de 1,5 metros de altura e não parecia capaz de oferecer grande resistência se ele fosse um assaltante que tivesse forçado a entrada no apartamento. Mas os olhos dela mantinham-se calmos e sem expressão. Bem, não vai ser necessário, disse finalmente. Só preciso falar consigo. Se quer que me vá embora, basta dizê-lo. É curioso, mas... Oh, nada. O quê? Isto pode parecer loucura, mas há 4 dias nem sequer sabia da sua existência. Então, li a análise que fez a meu respeito. Procurou na sacola e tirou de lá o relatório. Não foi uma leitura muito divertida. Ficou algum tempo a olhar pela janela da cozinha. Posso cravar-lhe um cigarro? Lisbeth empurrou o maço na direção dele. Disse há pouco que não nos conhecemos. E eu disse que não era verdade, que nos conhecemos. Apontou para o relatório. Não posso competir consigo. Só fiz uma rápida pesquisa de rotina para conseguir a sua morada e data de nascimento e coisas assim. Mas você sabe de certeza muito a meu respeito. E muito do que sabe é privado, raios. Coisas que só os meus amigos mais chegados sabem. E agora aqui estou eu, sentado na sua cozinha a comer sanduíches consigo. Conhecemos-nos há meia hora e eu sinto-me como se fôssemos amigos há anos. Isto faz sentido para si? Ela assentiu com a cabeça. Tem uns olhos bonitos, disse ele. Os seus são simpáticos, respondeu ela. Longo silêncio. Por que veio à minha casa? Super Blomqvist, Lisbeth recordou a alcunha e reprimiu o impulso, diz ele em voz alta. Pôs subitamente sério. Pareceu também muito cansado. A autoconfiança que mostrara ao entrar no apartamento tinha desaparecido. Acabara-se a brincadeira, ou pelo menos fora posta de lado. Lisbeth sentiu que ele a estudava atentamente. Sabia que a sua compostura era superficial e que na realidade não controlava completamente os nervos. Aquela visita inesperada abalara de uma maneira como nunca antes experimentara em relação ao trabalho. O seu pão com manteiga era espiar pessoas. Na realidade, nunca encarara o que fazia para Armanskis como um verdadeiro emprego. Era mais um passatempo complicado, uma espécie de hobby. A verdade era que gostava de cavar na vida das pessoas e a expor os segredos que elas tentavam esconder. Era o que fazia, de uma forma ou de outra, desde que conseguia lembrar-se. E ainda continuava a fazê-lo, não só quando Armanskis lhe confiava uma missão, mas por vezes só pelo gozo que lhe dava. Excitava-a. Era como um complicado jogo de computador, com a diferença de que lidava com pessoas reais. E agora, um dos seus passatempos estava ali, sentado, na cozinha dela, a oferecer-lhe sanduíches. Era completamente absurdo. Tenho um problema fascinante, disse Mikhail. Diga-me uma coisa. Quando estava a fazer a sua investigação a meu respeito por conta de Herr Froda, fazia alguma ideia do uso que ele ia dar-lhe? Não. O objetivo era descobrir toda a informação a meu respeito, porque o Froda, ou melhor, o patrão dele, queria contratar-me para fazer um trabalho como freelancer. Estou a ver. Ele dirigiu-lhe um débil sorriso. Um destes dias, nós os dois havemos de ter uma discussão a respeito da ética de andar a espiolhar a vida dos outros. Mas, neste momento, tenho um problema diferente. O trabalho que me propuseram e que, inexplicavelmente, aceitei fazer é, sem a mais pequena dúvida, a missão mais bizarra a que alguma vez meti ombros. Antes de ir mais longe, preciso de poder confiar em si, Lisbeth. O que quer dizer com isso? O Armanskis disse-me que é 100% de confiança. Mas mesmo assim quero fazer-lhe a pergunta. Posso contar-lhe confidencialmente coisas com a certeza de que não as revelará, seja a quem for, seja de que maneira for, nunca? Espera um momento. Falou com o Dragan? Foi ele que o mandou aqui? Vou matar aquele cretino daquele armênio. Não exatamente. Não é a única capaz de descobrir a morada de alguém. Fiz tudo isso sozinho. Procurei-a no Registro Nacional. Há três Lisbeth Salanders e as outras duas não encaixavam. Mas ontem tive uma longa conversa com o Armanskis. Também pensou que eu queria arranjar problemas por terem andado a meter o nariz na minha vida privada. No fim, consegui convencê-lo de que tenho uma proposta legítima. Que é? Como lhe disse, o patrão do Froda contratou-me para fazer um trabalho. Cheguei a um ponto em que preciso de um perito em pesquisa. O Froda falou-me de si e disse-me que era muito boa. Não era a intenção dele identificá-la. Escapou-se-lhe. Expliquei ao Armanskis o que queria. Ele deu o ok e tentou contactar consigo. E eu aqui estou. Telefone-lhe se quiser. Lisbeth Demorou um minuto a encontrar o telemóvel no meio das roupas que Mimi lhe arrancara do corpo. Mikhail observou com interesse a embaraçada procura dela, enquanto patrulhava o apartamento. O mobiliário parecia, sem exceção, constituído por peças recuperadas de uma lixeira. Tinha um powerbook topo de gama, numa espécie de secretária na sala de estar. Tinha um leitor de CD numa prateleira. A coleção de CDs era composta por uma mísera dezena de discos, todos de bandas de que ele nunca tinha ouvido falar. E os músicos que apareciam nas capas pareciam vampiros, vindos do espaço exterior. A música não era, muito provavelmente, um dos principais interesses da dona da casa. Lisbeth viu que Armanskis lhe telefonara 7 vezes na noite anterior e 2 naquela manhã. Marcou o número, enquanto Mikhail, encostado à ombreira da porta, ouvia a conversa. Sim, peço desculpa, sim, estava desligado, eu sei, quer contratar-me? Não, está aqui plantado no meio da porra da minha sala, pelo amor de Deus. Levantou a voz. Dragan, estou de ressaca e com um estupor de uma dor de cabeça, portanto, por favor, nada de conversa fiada. Aprovou este trabalho ou não? Obrigada. Através da porta da sala, viu Mikhail a mexer nos CDs e a examinar os livros na prateleira. Tinha encontrado um frasco de comprimidos, castanho, sem rótulo, e segurava-o contra a luz. Preparava-se para desenroscar a tampa quando ela estendeu o braço e lhe o tirou da mão. Voltou à cozinha e sentou-se numa cadeira, a massajar as têmporas, até que ele se lhe foi juntar. As regras são simples, disse ela. Nada do que discutir comigo ou com o Armanskis será revelado a terceiros. Será redigido um contrato em que a Milton Security se compromete a garantir a confidencialidade. Preciso de saber o que está em causa antes de decidir se quero ou não trabalhar para si. Isto também significa que me comprometo a guardar segredo sobre o que me disser, quer aceite ou não o trabalho, desde que não esteja envolvido em qualquer atividade criminosa grave. Nesse caso, comunicá-lo-ei ao Dragan, que por sua vez o comunicará à polícia. Ótimo. Mikhail hesitou. É possível que o Armanskis não saiba exatamente para que é que quer contratá-la. Uma pesquisa histórica, disse Mel. Bem, sim, é verdade. Quero que me ajude a identificar um assassino. Mikhail precisou de 1 hora para explicar a Lisbeth Salander os intricados pormenores do caso de Harriet Vanger. Não escondeu nada. Tinha a autorização de Froda para contratá-la e para isso tinha de poder confiar totalmente nela. Contou tudo a respeito de Cecília Vanger e de a ter visto numa foto à janela do quarto de Harriet. Descreveu o melhor que pôde o caráter dela. Cecília passara a ocupar um dos lugares cimeiros na lista de suspeitos, a lista dele. Mas, mesmo assim, continuava longe de acreditar que pudesse estar de algum modo associada a um assassino que estivera ativo numa altura em que ela era uma jovem de 20 anos. Deu a Lisbeth uma cópia da lista que encontrara na agenda de Harriet. Magda, 32016. Sara, 32109. RJ, 30112. RL, 32027. Mari, 32018. E deu-lhe uma cópia dos versículos do Levítico. O que é que quer que faça? Consegui identificar a RJ. Rebecca Jacobson explicou-lhe o significado dos 5 algarismos. Se a minha teoria está correta, vamos encontrar mais 4 vítimas. Magda, Sara, Mari e Ariel. Acha que foram todas assassinadas? O que acho é que andamos à procura de... Se os outros números e iniciais correspondem de facto a mais 4 mortes de um assassino que esteve ativo nos anos 50 e talvez também nos de 60 e que está de alguma maneira ligado a Harriet Vanger, dei uma vista de olhos aos números atrasados do Edastat Skjuriren. O assassínio da Rebecca é o único crime com estas características grotescas que encontrei associado a Hedestat. Quero que continue a procurar, por toda a Suécia, se necessário, até decifrar o significado desses outros nomes e versículos. Lisbeth ficou calada, sem qualquer expressão no rosto, durante tanto tempo que Mikael começou a ficar impaciente. Estava a perguntar a si mesmo se teria escolhido a pessoa certa. Quando finalmente ela ergueu a cabeça. Aceito o trabalho, mas primeiro vai ter de assinar um contrato com o Armanskis.